Shaolin, zero grau, track cheio, CWB é nóis. Eu já fiz mais de 100 raps e jamais imaginaria que o mundo me guardaria sem escutar um bom Wu-Tang. Talvez eu fosse um comédia engomado que não se questiona nada antes de obedecer a alguém. Vivendo num corpo sem emoções, tentando tapar o vazio de viver sem ter motivo. Superei as minhas limitações e fiz canções e sei, enquanto ela estiver tocando eu vivo. Sem que se dê conta, a vida já te apronta outra. Sem tempo pra perder, mais um rap que vai pra conta. Sem rimas pra escrever, quando a mente já tá pronta. Se prepare pra entender, faz as malas e se apronta. Sem rap não rola, o pensamento não decola. É tipo futebol sem bola, criança sem escola. Vira o jogo, ideia clara, se nossa voz não se cala. Som feito nuvem de fumaça, chega perfumando a sala. Só estresse eu viveria, sem bag, sem bebes, mano. Eu jamais viveria sem rap. É ruim aqui, ninguém esquece nem deve. A gente faz esporte, vive bem, escreve. Só estresse eu viveria sem back, sem bebes, mano. Eu jamais viveria sem rap. É ruim aqui, ninguém esquece nem deve. A gente faz esporte, vive bem, escreve. Nota de 100, não, não me afastam do meu rap. Sem rap se acaba a poesia que me traz a melodia, que me lembra como é bom ser moleque. Eu tô na correria e vou correr pra onde sem rap. O chão cede, impede, quem segue, quem luta, quem investe, persegue, mantendo a cultura. Sem DJ, sem grafite, sem break, sem voz. Sem rap, sem street, sem rap, sem nós. Sem batimento o coração não pulsa, pra isso se usa um marca-passo. Nele podia ter uns pads, vim com umas linhas de baixo. Aparelho respiratório, vim com um instrumento de sopro. Estúdio ser sanatório, pra quem de rap tá louco. Mas sem rap, velório, silêncio, tão chato. O critério da minha kill é que sem rap é fim de papo. Só pra constar como seria sem. Só de pensar, eu já não me sinto bem. Sem rap, são tracks, beatbox, boom baps. Nas ruas são fresh, no boombox, sempre rap. Sem rap, sem vida, sem leque, sem saída. Com Dario na batida, um bom track com vida. Sem rap são poucos pra tocar e viajar. No rolê pra zoar, sempre que a rapa se juntar. Sem rap, loucos pra embalar e lembrar. Quando a música tocar, que a vida sem rap não dá. Só estresse eu viveria, sem back, sem bebes, mano, eu jamais viveria sem rap. É ruim aqui, ninguém esquece nem deve. A gente faz esporte, vive bem, escreve. Só estresse eu viveria, sem back, sem bebes, mano, eu jamais viveria sem rap. É ruim aqui, ninguém esquece nem deve. A gente faz esporte, vive bem, escreve. O que seria da minha vida sem o rap? Lembro de cada momento registrado em cada hack. Cada fase da minha vida escrita em mais de 100 raps. Sem trap, nem strap, nem snapback. E era só o prazer de poder ter meus próprios tracks. Que eu passava pros cassetes no meu duplo tape deck. Pra poder ouvir na rua e mostrar pros moleques. E era tudo vibe pura, sem haters. Me lembro de quando era sem esboço, sem scratch, sem chance, sem patch, sem beat, só álcool, ideias, vivências e um bag. Sem grana, sem greve, sem nome, sem leves. Quando eu fui juntado por canas, tudo aconteceu sem rap. Eu bem que tentei pensar em música, pois chama uma relação de amor e ódio. A coisa única é igual ópio, adormece, anoitece, eu registro as últimas. Cê vive sem greve, nada acontece sem rap. Só estresse eu viveria, sem back, sem bebes, mano, eu jamais viveria sem rap. É ruim aqui, ninguém esquece nem deve. A gente faz esporte, vive bem, escreve. Só estresse eu viveria, sem back, sem bebes, mano, eu jamais viveria sem rap. É ruim aqui, ninguém esquece nem deve. A gente faz esporte, vive bem, escreve. Sem rap? Sem rap a paz seria impossível. Haveria menos poesia, menos união, menos cor e beleza no mundão, sacou? Salve a todos os amigos, Curitiba, Pelotas, Rio de Janeiro. O bang não tem fronteiras, as barreiras estão aí pra serem quebradas. E a cultura hip hop serve justamente pra isso. É tudo nosso, família. ZGK, 2000 e sempre.